Você está ouvindo Pode Especular, Pode Fiction. Áudio leitura de hoje: Apagão no Tempo. Conto escrito por Romeu Martins e leitura de Tiago Andrade e Vinícius Schiavini. Sr. Neves, o senhor poderia falar comigo um minutinho? Sr. Medina? Mas hoje não é seu dia de folga? É sim. Tava aqui em Copacabana, aproveitando uma praia, mas começou a chover, vim dar um tempinho no barzinho aqui do lado, na esquina. La Granada, conhece? Acho que encontrei uma figura e tanto pra ser recrutado. Bem, seja breve, tem uma reunião daqui a pouco. Não, tudo certo, também tem que ser rápido, porque a bateria do celular tá pra acabar. Mas como eu tava dizendo, topei com o camarada aqui tomando um porre federal, misturando cerveja com destilado e falando mais rápido que vendedor de bíblia, sabe? Qual é esse tipo que fala mais que a boca e os cotovelos? Vamos direto ao assunto, sim? Pois é, no meio da bebedeira, quando nem o garçom dava mais bola pra ele, o cara se virou pra mim e disse que ia conversar uma coisa. Bem, tava esperando qualquer coisa, menos que o cara dissesse que faz parte de uma tal de Interpol. Interpol? O bebum é da Interpol? Não. Interpol, com M no lugar do R. Tipo uma polícia internacional do tempo que, veja só, teria a missão de proteger as linhas temporais dos sujeitos que eles chamam de cloroterroristas. Não, a piada? Sei. O cara então diz que veio do futuro, acertei? Volta e meia aparece um mendigo com esse tipo de delírio na linha de Os Dois Macacos. Não é assim tão simples. Esse aqui é um sujeito com um discurso muito elaborado. Ele disse que viajou no tempo com um colega, outro agente da Interpol, pra deter um desses cloroterroristas. Um renegado russo chamado Potemkin. É, como no filme do Einstein? Einstein? O cara fez algum filme? Não sabia, não. Ah, esquece. Continua a história. Bem, então, esse tal de Potemkin conseguiu viajar no tempo e promover, nas palavras do nosso amigo, uma segunda intentona comunista no Brasil. Só que essa deu certo. O russo fundou a União das Repúblicas Socialistas das Américas, cujo capital era aqui, no Rio de Janeiro, foi rebatizado como Prestesgrado. Ursa, imagina só. A clássica paranoia anticomunista elevada à enésima potência. Pois é. E o cara ainda descreveu como ele e o colega perceberam que tinham chegado ao... tempo certo, se é que me entende. Foi quando era corcovado e no lugar do Cristo Redentor tinha... Estátua da Igualdade, saudando os turistas. Que coisa mais carnavalesca. Não, e fica melhor. Continua ouvindo, Sr. Neves. A dupla conseguiu se infiltrar no que seria a versão carioca do Kremlin para sabotar o maquinário de deslocamento temporal do Potemkin. Mas eles foram descobertos, ameaçaram extradição gulag na Terra do Fogo. Foi aí que decidiram. Tinham que acabar com aquele LTA. Que isso agora? Eu anotei tudo no meu caderno enquanto eu ajustava o falastrão a acabar com o estoque do bar. LTA, ou Linha Temporal Alternativa. É tipo o resultado indesejável, efeito colateral, de quando alguém faz uma viagem no tempo não autorizado e bagunça com a história. Aquilo pode gerar uma confusão muito grande no... Continuum. Por isso, cabe a tal de Interpol viajar pra que malucos não saiam por aí alterando o passado ou o futuro. Sei, captei a ideia geral do cenário. Então, seu amigo e o colega dele resolveram acabar com aquele russo antes que a confusão fizesse mais estrago. E um efeito dominó. Ou seria o efeito Orloff? Eu sou você amanhã. No caso, bem ao pé da letra. Isso. E, se possível, levar o responsável pela bagunça pra uma coisa chamada... Prisão dos Homens que Não Existem, ou algo assim. Eu não entendi essa parte direito, porque o cara tinha que ir ao banho de 5 minutos. Mas como a ideia do Potemkin era usar aquela LTA pra atacar outras realidades, os dois da gente chegaram à conclusão de que seria melhor perder o mundo do que arriscar meia dúzia, incluindo aí a casa deles. Seja como for, o parceiro dele acabou sendo atingido pelo fogo cruzado e caiu morto. A única saída pro nosso amigo aqui foi acionar os códigos do arsenal nuclear da Ursa. Imagina, um arsenal nuclear em um palácio soviético no meio do Rio de Janeiro. Rio não, Prestesgrado. É, tá, então o mundo foi salvo ou eu devo vender minhas ações e esperar pelo pior? É, ele conseguiu. Acionou os foguetes e aquele planeta entrou em modo Mutual Assured Destruction, com a Ursa e os Estados Unidos da Europa trocando gentilezas atômicas. Acho que eu esqueci de dizer que existia os Estados Unidos da Europa, né? Sei, e o rapaz conseguiu fugir exatamente como? Bem, aí entra a parte que mais gostei. Os agentes da Interpol viajam no tempo com uma maquininha registradora e um cartão coronal. É só digitar data e coordenadas desejadas, passar o cartão na máquina e presto! Deslocamento espaço-temporal. Só que existem algumas salvaguardas de emergência para quando não for possível cumprir todas as formalidades. Parece que a máquina registradora dele, quando não era acionada do jeito certo, estava programada para enviar o sujeito a alguma alternativa especial. Destino aleatório, entre certas encruzilhadas, cronológicas, que impediria uma pessoa mal intencionada de fazer muito estrago caso ele não fosse um agente autorizado da Interpol. No caso, o homem veio parar direto em um boteco de Copacabana? Bem, vou voltar a consultar minhas anotações. Consta que o nosso mundo, ou a nossa LTA, como ele prefere chamar, é um caso à parte. Não existe nem representação da Interpol por aqui, nem de nenhum dos inimigos dele. Não me pergunta quem são esses inimigos, porque nessa hora que me desviou ao banheiro fui eu. Bem, mais que isso, existe uma particularidade em nosso espaço-tempo que dificulta o acesso. Vai falando. Pois é, esse atual período do tempo em nosso mundo é uma espécie de zona cega do radar da Interpol. Algo que a gente chamou de, abre aspas, zona de pulso eletrocronal, ou ECP na sigla em inglês. Parece que tem a ver com as experiências do LHC. Outra sigla? LHC é o quê? O irmão gêmeo do FHC? Ou seria algum derivado do THC que o cara fumou? Não, pelo menos LHC existe mesmo. Eu li uma reportagem super interessante. É aquele acelerador de partículas lá da França que ainda está para ser acionado. Pelo que eu entendi, um efeito enquanto os franceses vierem a ligar a máquina vai ser, ou, por um ponto de vista do nosso amigo já foi, a contaminação da nossa atmosfera com um tipo de partícula chamado de... Essa aqui é difícil. Antitáquions. Parece que nossos cientistas ainda não conhecem isso. Mas é alguma coisa que impede viagens no tempo quando estiver espalhada pelo ar. Uma parada associada a alguma coisa que o cara chamou de buraco de minhoca. Mas imagino que com esse nome, buraco de minhoca, deve ter sido alguma brincadeira dele. Não é possível uma coisa dessas. Tá, uma coisa que nem foi ligada ainda já está impedindo a tal máquina registradora do rapaz de funcionar, é isso? Bem, sempre de acordo com o homem, os antitáquions se espalham não só pelo espaço, pela atmosfera, mas também por um período de tempo anterior e posterior ao evento que os liberou, ou criou. Eu não entendi essa parte direito. Foi o que ele chamou, rodopiando o dedo indicador no ar, de, espiral de tempo neutro. Para todos os efeitos, o que diz respeito a viagens do tempo, vivemos em um período de apagão que pode durar de 6 a 8 meses. A comparação que ele fez foi com um período de calmaria no vento, que impede o barco a vela de ir para frente ou para trás. Muito útil como explicação para quem perguntar ao nosso amigo por que o equipamento dele não funciona. É, foi o que eu pensei. Mas a versão dele é que a máquina registradora escolheu o exato segundo anterior ao início da espiral para trazê-lo aqui, a salvo de algum possível inimigo que o seguisse pelo tempo. Assim que a nuvem de antitreco sumir, a maquininha volta a funcionar e ele vai poder se mandar para casa. Então, com o Rio de Janeiro paralelo a esse nosso aqui. Desconfio que ele tava armando uma oportunidade para vender essa máquina no tempo para você, isso sim. Uma espécie de golpe do bilhete premiado com uns efeitos especiais. Exatamente o que eu tinha imaginado. Mas acontece que o senhor agente caiu com a cara na mesa antes de fazer qualquer tipo de proposta. Ele me disse que já estava em nosso mundo desde o início do ano, perambulando por aí, convidado para não criar, sem querer, outra LTA. Só na moita, enquanto esperava a nuvem se dissipar. Mas hoje ele não aguentou mais o tranco. Foi visitar a casa onde morariam antepassados dele em nosso período do tempo. O cara se emocionou tanto que resolveu enfiar o pé na jaca. De qualquer jeito, mesmo com a cabeça cheia de álcool, achei todo o discurso dele muito coerente. Ele não cai em contradições, nem deixa de falar de detalhes técnicos, de toda essa tecno-bugiganga, ou dados históricos e geográficos desses mundos todos. Esse cara é ótimo. Delírios paranoicos costumam ser confusos, mas ele é brilhante. Por que será que essa frase me soou como citação? Porque é uma citação. É mais ou menos isso que fala daquela cena da delegacia, aquela com o Lance Henriksen, sobre o sujeito que viaja no tempo para ajudar a Sarah Connor, do primeiro Exterminador do Futuro. Peraí, o Lance Henriksen tá nesse filme? Tem certeza? O mesmo cara de Alice, o Resgate? O Frank Black de Millennium? Claro, ele é um dos policiais, né? Daquela delegacia invadida pelo Schwarzenegger com o carro. Lembra dele não. Puta, tem que ver esse filme de novo. E dizer que o cara acabou fazendo ponta naquela novela de mutantes da Record, hein? Tá, Medina. Tô com pressa, marquei uma reunião de produção de conjuntura perto daqui. A meia hora. O governo se meteu mais em um escândalo e nos contratou pra criar alguma cortina de fumaça que desperte a atenção do público e da CPIs. Tenho que escolher de um acidente ecológico de proporções globais, um novo crime que causa histeria nacional, ou aí do sequestro de alguma celebridade. Mandei que elaborassem relatórios pra cada um dos cenários e devo apresentar a melhor escolha. Dia típico, não é mesmo? Bem, meu amigo do Minhoco aqui, recruto ele por uma das nossas células ou deixo em paz pra curar ressaca sozinho? Doggle, ligue pra alguma unidade aí do Rio e diga que autorizei o uso de uma viatura e de um aparelho que esteja disponível para os procedimentos padrões. Gostei do jeito que parece funcionar o cérebro desse camarada aí. Sem falar que um evento em que as consequências se antecipem às causas é o meu sonho de consumo. Só tem um problema. Enquanto ele mostrava a caixa e o cartão, ele derramou cerveja na máquina e deixou cair no chão. Acho que quebrou o treco. Foi nesse momento, aliás, que ele entrou em desespero e entornou um uísque cowboy como se fosse a última Coca-Cola do deserto. No minuto seguinte, estava roncando com o nariz enfiado na mesa do bar. E o que isso importa? É claro que não passa de alguma dessas máquinas de verificação de cartão de crédito ou coisa assim, que o rapaz roubou e tá tentando vender pra algum incauto. Deixa essa porcaria aí. O que nos interessa é a mente criativa desse nosso agente da Interpol. Ele pode ser útil em alguma dessas malditas reuniões de produção de conjuntura. Tô de saco cheio de ter que ficar inventando essas histórias todas. Tá certo, senhor Neves. Vou usar o resto da carga da bateria do celular pra pedir a carona. Antes, só uma última pergunta. Diz aí, o governo tem culpa no cartório nesse novo escândalo? Porra, senhor Medina. Nem parece que já está há tanto tempo conosco, desde que o recrutamos em Florianópolis. Regra número um dos terroristas da conspiração: o governo é sempre culpado, mas desde que pague o que pedirmos. Isso não tem a menor importância. Boa tarde e parabéns pela descoberta de nosso novo recruta. Obrigado. Pode contar comigo para descobrir novos talentos e novas oportunidades de negócio. Um abraço.